papapai, que mais... Papapapá, chave Mike Delta, prossiga. 430, decola no 7, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Após Leda, direto Bridge, onde intercepta Upsilon 16, após conforme rota. Controle operando em 1935, torre 1-1-1-62. Acione o transponder 5407, Terra Hotel Charlie. Quando, qual a previsão de autorização e decolagem, Oxané 6225, por gentileza? 6225, nós temos um Charlie 150 e um dois Charlie 150 para decolar na sua frente, após autorizaremos essa decolagem. 25, ciente. Delta aguarde para ingresso. Autorização curva à direita. Delta aguarde. Papá Romeu, 89 Imperial, foi decolado ao 08, chama o controle de frequência 19.35. 1935, então é oral, pode ter regresso. Azul 4299, pronto para cópia? Runway 17, report outbound. Blocker, Antony Bravo. 7, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, DCT Bridge, onde intercepta Upsilon 16, após conforme rota. Controle operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-9-12, acione no transponder 5165, azul 4299. 015. Decolando a pista no 7, curva direita, a saída da El, Leda, então direto Bridge. Upper Zulu 16, conforme a rota. Controle será em 1-1-9-35, a torre em 1-1-8-6 e o transponder 5-1-6-5. Azul 4299, cotejamento correto, chama pronto para pushback e acionamento. Chamará. Overhead and B and start outbound, exchange Bravo. Roger, thank you sir, contact established. Papa Romeo Índia November Alpha, ingresso no corredor forte, em condições visuais, a New Page, reporte para regresso. Controle instalador, o Índia November Alpha, ele não está muito em condições visuais, não está aproximando uma chuva bem forte aqui do litoral, eu solicito regresso. Gente, Papa Romeo Índia November Alpha, vou na proa de rotatória. Está presente o rotatório, Índia November Alpha. Olha o Guardião 07. O Veralfo vai ingressar já na perna do vento da pista no 7. Alfa Controle. Prossiga controle. Você está prosseguindo já para uma curta da pista no 7? Sim, posso na presente voar direto para a perna do vento da 17. Prossegue direto para a base da pista no 7, em dia November Alpha. Vai prosseguir direto base 17, em dia November Alpha. Exchange a Bravo Control. Go, 5x5, Bravo. Report start outbound track and stand by to base turn, ok? Roger, I will go. Controle Guardião 07. Trabalhou tipo 5221. Para Salvador com 04 a bordo, agora vai passando através de Pituaçu, mantendo 500 pés na linha do litoral. Chame controle, frequência 119.35. Acionar controle 119.35, Alfa Victor Juliette. Mike Echo Delta, pronto para cópia? Macaco Delta usado para essa forma nativa, 1 no meu pé, decorda 1 no 7, primeira curva à direita, saindo no corredor Xé. Controle 1 no 935. Torre 1 no edição 62, adicione no transponder 0125. Macaco Delta. E ali mantém. Paciente. Mas, chama agora a torre 1186, a possibilidade de prosseguir para a perna do venda 1-7. 186, ainda não é melhor. Pô. O Mike Acudalta, faça um check no equipamento rádio, está muito ruim a sua transição. Ô Vitor Juliette, mantém a regra de voo visual, irá cruzar o setor de decolagem da 1-0? Afirmativo, o Vitor Juliette está... Vai cruzar o campo para interceptar por aqui. A gente prossiga visual pelos corredores da Xé, alfabeto de lente. Tá ciente, corredor forte? Prossiga visual, reposte no corredor Xé, alfabeto de lente. Tá ciente, senhor, o alfabeto de lente vai prosseguir visual. Olho, Guardião em Itapó. Guardião 07, chame torre 118 decimal 6 para orientação da torre e ingresso de trânsito. Guardião 07. Prepara a torre 186, o Guardião. Informação do Oxané, eu tenho um trânsito que está bloqueando no momento o procedimento da pista 197 para iniciar o afastamento. É um Cessna 560. Sim, é 220. É 225. Torre, é o Guardião 07? Guardião. Life, aeronave da companhia, tem contato visual com o mesmo? Negativo ainda, deseja que o Alfredo Juliette realize 360? Sim, suba para 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. 1500 pés e mantém a regra de voo visual no setor. Atende, subindo para 1500 pés, Alfa Vitor Juliette. Atende a Bravo, mantém outbound track, stand by to base turn. Roger, sir, we are getting established now, 015. Standing by base turn, exiting to Bravo. Tomativo. Alfa, ele está mantendo separação aqui com o Alfa Victor Juliette. Deseja que eu mantenha a esfera sobre o campo ou no setor sul? Confirme, Alfa Victor Juliette. O Indy November Alfa está visual com o Alfa Victor Juliette mantendo separação. Deseja que o Indy November Alfa efetue a esfera sobre o campo ou no setor sul? November Alpha, a última instrução foi para que mantivesse 360 na perna do vento da pista 1-0. Eu estava muito próximo, mas o Alpha Victor Juliette estava próximo também. Sim, mas os senhores estão visuais. Eu quero que o senhor mantenha a perna do vento pista 1-0, 1.000 pés. Vai manter então a perna do vento aqui, o Indy November Alpha. Aguarde estacionamento, Serra Hotel Charlie, chame daqui a 3 minutos. Sané 6225, complete o alinhamento e autorizado a decolar, mantendo a proa até 2.000 pés. O vento 1.000 graus 099. Autorizado a linha decolar, mantém a proa até 2.000, 2.25. Lembra, Alfa, o senhor está na perna do vento, pista 1-0, não é isso? 360 agora, dá presente pela direita. 360 pela direita, hein, não lembra, Alfa. 40 de autonomia, alternando Salvador contra o ataque. Espera a próxima pitoso. P4, 3:40, alternando Salvador. Bravo, control. Go, Bravo. There's two traffic on circuit traffic, and there is a problem with the two traffic, okay? Climb maintain flight level 030 and fly direct to NDB and start hold pattern. Confirm the reason why, sir? there is still traffic that don't have condition to maintain a visual conditions and to land runway 10. There is a probability of choose traffic. Climb on template level 030 and start holding pattern over NDB. Do 9, após a passagem do mesmo, coordenando o equipe de solo para dar início pushback e acionamento e chame para o táxi. Ok, coordenando a passagem do trip. Oceanair 6225 decolou 118, mantenha a proa até 2000 pés, chame o controle em 119 decimal 35. Canal 35, 6225, mantendo a proa. Trip, o solo está ciente, nosso programa está sendo a pista 17, se o senhor taxiar vai travar 17. Autorizado, perna base da pista 17, chame na final. Autorizado, base, pista 17, chama na final, hein, de novembro, Alfa. Qual é o guardião 07? The weather and the street traffic is near on runway 17, on approach runway 17. And we are waiting till these two aircraft is a Cerna 150, two traffic was Cerna 150, that have no visual condition to runway 17. And we start standby to land runway 17, okay? Start hold pattern, climb on the flight level 030 and start hold pattern over Salvador NDB. Okay, sir, but something is going wrong because we are keeping 2000, we are completely visual, the first cloud is at least 1000 above, I mean 3000, so those aircraft request you emergency, sir, to take me out of my procedure. Stand by, the two aircraft has a problem and not yet on emergency, but they have difficulty to land runway 7. And these two aircraft are now crossing by two directions on runway 17 and it starts a problem with your approach, okay? Climb at flight level 030. When the two aircraft start to land, we're going to start your procedure. Você copiou o Guardião 07? Guardião 07. Mantendo-se em condições visuais, curva esquerda agora, afastado umas 3 milhas lateralmente da 17, tem um tráfego aproximando instrumentos para 17. Aguarde para a interceptar final. Negativo, curva na esquerda, aguardando para interceptar final, Guardião 07. Positivo, só que mantenha 500 pés e ingresse numa perna do vento afastado aí lateralmente, umas... Da presente posição tá muito bom aí, umas 3 milhas e meia lateralmente da 17 para a base pela direita. Relativo, é necessário direto para o pátio quando possível. Não, não vai ser possível direto para o pátio, porque eu estou com a aeronave na final da 1-7. Relativo. Segurança, nós optamos por mantermos essa coordenação, pelo menos pelo controle, ok? É, só deixar registrado, que nós também temos problemas aí com... operação nessa pista, com autonomia, a gente quando inicia o táxi espera que tenha uma continuidade até a decolagem, né? Acho que poderia ser dado prioridade a aeronaves comerciais, nesse caso, mantendo essa aeronave de pequeno porte após a sequência, né? Pessoal, aqui tem coisa errada. Eco Delta, prossiga. Siga. Estamos na vertical da pista, 3 mil pés visual. Você poderia entrar em contato com as duas aeronaves e livrá-las do circuito para a gente pousar? As aeronaves, estamos coordenando essa aproximação para que possa iniciar o procedimento. Porém, as aeronaves perderam as condições visuais e estavam interferindo com a aproximação. Para o senhor ter uma ideia, nem o helicóptero da torre aceitou para pousar na pista 107, ok? Vai passar com 3 mil pés de teto, deve ter visibilidade maior de 10 km. Se ele está perdido, ele tem que afastar ele do circuito para a gente pousar. Não é possível. Caso tenha necessidade, reporte para que possamos ter maior transparência possível. Por gentileza, mantenha a fisiologia padrão, aguarde no bloqueio que estamos aqui coordenando com a torre. Utilizado direto para o hangar do Graia. Chame na curta final, Guardião 07. Afirmativo, direto ao hangar, o Guardião 07. Alfa Victor Juliette, controle. A sua escuta, prossiga. Irá prosseguir agora pro corredor Xé, tô firme. Negativo, Alfa Victor Juliette está realizando 360 na proa de na vertical de buraquinho, tinha plano a notificação para corredor forte. Mantém então esse setor, tem condições de prosseguir no setor forte, no corredor forte? Afirmativo. Sente, atende a Bravo, inicia o procedimento, reporte no rebloqueio, iniciando afastamento, procedimento NDB pista 97. Afirmativo, vai iniciar, isso aqui é brincadeira, hein, controle. Não é por conta de você sair de novo, não. Só 2 mil pés? Afirmativo, desse mantenha 2 mil pés, inicia o reporte, bloqueio, iniciando afastamento. Sente. Aquele maquilo Zulu, informação em curso é aqui, o ajuste no 03, aguarde para a cópia. Desça para 1 no mil pés? Mantenha mil pés no corredor forte, Alfa Victor Juliette. Mantenha 1 no mil pés, o Alfa Victor Juliette. Rapaz, o Juliette é autorizado a alinhar e manter. É chamado por Felipe aí, só. O Juliette Serra agilize no táxi para a cabeceira 17. Guardião 07 autorizado a aproximação direta para o táxi 4, chame no solo controlado. Certo. 0 no 3. Pitinho 221 não cobriu o solo? Positivo, Lima, Mike, aguardar Quebec e 308 PS. Tende a Bravo, reposte na curva base do procedimento. Tá na Bravo. 5 minutos. Ok, entendeu? Manter a posição por mais 5 minutos. Afirma, o 4299. Ok. O azul, ainda estou com algumas decolagens lá no setor da 17. O senhor está necessitando acionar? O senhor vai ter que aguardar mais 5 minutos. Quer aguardar acionado ou no portão? É melhor no portão, né? Você não dá opção melhor que essa, não? Não entendi. Essa opção não tem jeito, é parado, vou gerar motor de graça. Não, mas tem gente que gosta de acionar por causa do ar-condicionado, isso aí é decisão do senhor. Não, aqui é... Esse aqui é modelo GLS, tem um ar-condicionado bom. Ah, beleza, então vou azul. Tá na frequência 1,26.85, alterna 1,33.65. 2,85, 3,65, acho que é 6,225. Guardião 07. Nível de voo 100, decola da 17, primeira curva direita, saída Coral, via Golf 677. Controle operando em 1,19.35. Torre 1,12. Acione no transponder 5402, Lima Kilo Zulu. Na base, que surge é bravo. Reposta na final, que surge é bravo. Lima Kilo Zulu, confirme o bate, por favor. Rapaz, Zulu Juliette Serra, decolou aos 2.8. Ingresso no corredor, a checa com curva direita, chame o controle, 1,9.35. 035, restrita a 1000 com a Eduaché, Zulu, Guilherme. Chama Torre agora em 1.62, ajustando 1.03, um bom voo. Mantém o ponto de espera. É o número 3 para decolar, da 1.7. Previsão de 10 minutos. Ok, mantendo ponto de espera, repete, previsão de 10 minutos. 5221. Papá Romeu, Sierra Hotel Charlie? Sierra Hotel Charlie? Não. Livre táxi, chama para o ingresso. Torre, bom dia, Papa Terence, Swindia Bravo, final baixado travado 17. No corredor Axé, reporta no farol da Barra. Porta lá. 100 Bravo. Autorizado pouso 17, Bravo. Prima aqui no Zulu, aguarde para chamamento. Aguarde para ingresso. Está autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi, ok? Autorizado push. E número 3 para decolagem, voo 4299, vai reportar para o táxi. Tem de marca dela. Quer que delta? Repita a sua informação. Mas que Delta, assim que possível, declaramos que tem um aeronave na final. Mas que Delta copiou? Salvador, 4299, contact POB é 104, autonomia 3 horas e 40 e alterna Galeão. Meu Sierra Hotel Charlie autorizado a alinhar e manter. Papa, papa, Mike Eco Delta no solo aos 3-2, faça o backtrack após ingresso na Taxi Papá, reporte livrando. Reporte de uma frequência. A informação foi para que você desse backtrack na pista e ingressasse na Papá e reportasse no pátio 5. Mas o senhor liberou o final da pista, entrou na Lima, agora entrou na Mike. Agora prossiga, reporte para ingresso na Quebec. Atente para o trip à sua frente. Eu estou, vocês estão muito com fazer uma grande abraço. Sente, suba para nível de voo 025, reporte livrar na CTR. Papapá, Juliette, correção, Zulu, Juliette Terra. Zulu, Terra, vai subir para o 025, está autorizado para a direta? Autorizado, direto, papapá, Zulu, Juliette Terra. Informe estimado para pouso. Ao 1250. Gente, reporte livrar na CTR. Reportará. Na Quebec. Confere, tudo bem. Realmente houve um equívoco com relação à matrícula. Chame na... antes da Quebec ali, observando o trip. X-Range, abraço. Trip 5414, desça para nível de voo 050, voe na proa do NBB de Salvador, pista 17. Ok, descendo 050, na proa do NBB de Salvador, 5414. Mantenha Taxi Mike. Azul 4299 na escuta do sol. Azul 4299 na escuta do sol. Azul 4299 autorizado táxi para Ponte Perda 17 via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, para ingresso na pista 17-35. Chame a torre em 118 decimal meia dúzia, ajustando no 04, azul 4299. Autorizado táxi via Lima, Mike, Quebec, para ingresso na pista, vai chamar a torre em 18 decimal meia, ajustado no 04, azul 4299. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado decolagem, pista 17, vento 100 graus, 13 nós. Isso. Serra Hotel Charlie, decolado aos 35, chame controle de frequência 19, decimal 35. 119, 35, Serra Hotel Charlie. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Serra, Hotel Charlie, decolado na Dayal. Papá Romeu Serra, Hotel Charlie, contato radar, suba para nível de voo 430, saída Dayal. 430 na Dayal, Serra, Hotel Charlie. Papá Serra, Eco, autorizado para São Paulo, nível de voo 470, decolado 17, primeira curva direita, saída Dayal, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta amplos, aluno 6, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1935, torre 1862, adicione no transponder 5427, para passe a recorde. Mantendo a aerovia? Aerovia Up Zulu 16. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 62. Rapaz, é confirmando a saída da El Lida após Lida direto Bridge, onde decepterá o Bizulu no meio após conforme rota. El Lida, Bridge, contagiamento correto, um ponto para pushback e acionamento, Papá Serra Eco. Qual prossiga?